Então, salve, salve, os loucos que aqui estão presentes. Jamba, jamba, campinha rap negro, campinha rap negro. No paredão, com as mina no bem bom, pai, latinha na mão, vai descendo até o chão, pai. Tanta sedução, se toca é tão bom, vai no paredão, quebra dor de ouvir o som. No paredão, com as mina no bem bom, pai, latinha na mão, vai descendo até o chão, pai. Tanta sedução, se toca é tão bom, vai no paredão, quebra dor de ouvir o som. Tipo aqui na quebra, jumpa já tô naquela. Várias meninas bela, sacode tão galera. Na base não congela, que bumbo cabuloso. Se for gostoso desse jeito, vai ficar gostoso. Tipo paz, não te diga. Rap junto com os amigos. Se você tá curtindo, vem junto comigo. No paredão fica bem mais divertido. A galera dançando, pulando, viajando, tudo tranquilo então. Só pagando pra ver mão, vem curtir, relaxa então. Faz amor no coração, de boné serva na mão. Paredão, fim de semana, praia, tô ligado. Convido, chama rapa, cola vários chegados. Só pagando pra ver mão, vem curtir, relaxa então. Faz amor no coração, de boné serva na mão. Paredão, fim de semana, praia, tô ligado. Convido, chama rapa, cola vários chegados. Paredão, com as mina no bem bom, vai, latinha na mão, vai descendo até o chão, vai. Tanta sedução, se toque é tão bom, vai no paredão, quem tá doido vira o som. No paredão, com as mina no bem bom, vai, latinha na mão, vai descendo até o chão, vai. Tanta sedução, se toque é tão bom, vai no paredão, quem tá doido vira o som. E quando só se vai, galera pede mais. Qual o som que atrai? Se é reggae, tanto faz. Se quero, fico mais. Galera, só de boa, viajando várias horas. Nem que tá rindo à toa. Na capela, só doideira. Começa sexta-feira, a banca tá unida, curtindo só zoeira. Tremenda brincadeira, sem hora pra acabar. Todo mundo instigado, pede pro tio da folga no paredão. Com as mina no bem bom, latinha na mão, vai descendo até o chão, vai. Tanta sedução, se toque é tão bom, vai no paredão, é pra doido ouvir o som. Paredão, as mina no bem bom, vai, latinha na mão, vai descendo até o chão, vai. Tanta sedução, se toque é tão bom, vai no paredão, é pra doido ouvir o som. Paredão, as mina no bem bom, vai descendo até o chão. Esse toque é tão bom, no paredão vem.